Azul 4235, decolou os 21, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. Arma, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 4235, decolou no perfil da Delta, passando 1500 pés. Azul 4235, contato radar, sube, mantém o nível 360, mantém a cera da Delta. 360 na Dael, Azul 4235. Mike Alfa Alfa, prossiga. Autorizado, Mike Alfa Alfa, da posição 8 até a posição 12. Reporte ao término do reboque. Acionamento na posição Rio 5972, posterior push. Autorizado, Rio, chame iniciando push. Chamará. Axel Hotel, está autorizado a alinhar e decolada 17, o vento é de 140 graus com uma dezena de nós. Fazer 84, contact the receive sensor frequency 126, decimal 85. 126, 85, confirm. Tafia Maria, 126, 85, enable 125, decimal 45. Enable 1-5-4-5. Ativo, estou recebendo já. Chevec, o Rio 597. Autorizado, Chevy Taxi, 1021 altímetro. Trabalhando para o Taxi 1021, Rio 5972. Voo no 074, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1. Estimativo, chame Recife, na frequência 125, decimal 1, boa noite. 251, obrigado. Papa Romeu Mike, se a hotel decolou aos 25, controle em 120, decimal 8, bom voo e até a próxima. 1208, obrigado, até amanhã, abraço. Boa noite, Papa Romeo, Mike, Serra Hotel, saída Coral. Boa noite, Mike, Serra Hotel, contato radar, se manter o nível 120, Coral, na presente. 120, Coral, na presente, Mike, Serra Hotel. Perdão, 6313, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. A primeira aerovia Aperzulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, inicialmente na subida da El e em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5137, o controle opera em 120, decimal 8, corteja. Correto, e só confirmando, após Leda voa para Bridge, onde intercepta a Aperzulu 16, ok? Chame para o acionamento, o 6313. Leda Brito. Tô aqui na área 6313. É 224, inicia imediato, confirma. Autorizado imediato, chama pro táxi. Quem é legal no 021? Salvador, total 9908. Boa noite, total 9908, copia 320 para Guarulhos. Positivo, muito boa noite, copia. Total 9908, autorizado para Guarulhos. Nível de voo 320. Primeira aerovia APA Zulu 16 até Belo Horizonte. Após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10 com curva à direita. Inicialmente na subida da EL. Em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5157 e a frequência do controle 120.8. Coteja. Positivo, conforme então, 320 para Guarulhos, Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue rota do plano de voo. Na decolagem da pista 10, curva direita, na subida da EL, Leda, após Leda Brito, 5157 transpondo, 120.8, controle saída, total 9908. Total 9908, só para confirmar o 5157 ao transpondo, chame para o acionamento. Chama dentro para acionamento, total 4235, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 3325. Boa noite. Centro de 51, alterne 3325, 4235, boa noite. No plan B, 3 horas e 15, Guarulhos. É, o senhor vai seguir o Avianca que está completando o pushback aqui no pátio 1, via Índia e Alfa, chame no ponto de espera quando pronto para a decolagem, Rio 5972. Vamos seguir o Avianca, depois de espera, chamar a Rio 5972. Ok, autorizado o táxi à direita, chame no ponto de espera pronto para a decolagem, ou chame a 224. O táxi à direita chamará ponto de espera à direita. ciente do término do reboque, ok? Mike Alfa Alfa, boa noite. É 224, está autorizada a linha de decolada 10, o vento é de 150 graus com uma dúzia de nós. Autorizado a linha de decolar, 10, Xanamia 224. E o ponto 10. Após a rolagem do Avianca ali, mantém Rio 5972. Pode Avianca ali, mantém 0, Rio 5972. Total 9908, para o pushback acionamento. Autorizado, total 9908, o altímetro no 021, chame para o táxi. Chamaremos para o táxi, total 9908. Puxa 6224, decolou aos 35, controle em 120.8, bom voo e boa noite. 120.8, grato, boa noite, 6224. Controle Salvador, boa noite, 6224. Passando 1600 pés. É 224, contato radar, sub manter o nível 190, mantém a saída PUCA. 190, saída PUCA, autoriza. Chama, oi, diz. Chama, está autorizado. 313, aguarde um instante para iniciar o pushback. Após o táxi do cargueiro à sua cauda, está livre o push, chame táxi. Rio 5972 está livre de decolagem da 10, vento de 140 graus com 14 nós. Está iniciando no 0, Rio 5972. Torre Foster, boa noite, informação Bravo, Foster. Só um minuto para a cópia, tá 3305. O 972 decolou 37, controle em 120.8, tenha uma boa noite. 208, obrigado por receber seus colegas aí. E boa noite ao Rio 5972. Tá 3305 na escuta para cópia. Tá 3305, está autorizado para Recife, nível de voo 330 pela Upper Whisk 58. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, perdão, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é 5144, controle opera em 120.8, corteja. Autorizado Recife nível 330, na Puca Caju, na Peruísque 58, decola no 0, curva à esquerda, transponder 544, controle 108. Correto, 3305, chama para o acionamento. Vai chamar. Salvador, total 908 para o táxi, com 3 horas e 50 de autonomia, alternativa Galeão, preso a bordo. Está livre o táxi, seguindo o Avianca no pátio 1, após Índia e Alfa, chame no ponto de espera para a decolagem, o total 9908. Possível, chame no ponto de espera para a decolagem, total 9908. Para o táxi, nós temos autonomia 4 horas, na alterna o Galeão e a moto 5101. Livre à direita, chama o ponto de espera para a decolagem, Ocean. Táxi 5-6, 5972, chame o centro Recife, frequência 1251. Boa noite. 251, obrigado pelo serviço. Autorizado a linha decolada 10, vento é 140 graus, uma dúzia de nós. Após o Avianca Lima, tem 10 total. Observando o Avianca, após o Avianca Lima. Salvador, no TAM 3305, posição 6, nosso reporte estacionamento. Autorizado, chame táxi, o altímetro no 021, no TAM 3305. 021, reporte para o táxi, TAM 3305. Ocean 6303, decolou aos 45, controle em 120.8, bom voo e boa noite. 08, obrigado, boa noite. Boa noite, o senhor M3-3, contato radar, submantém nível 360, o Edael. 360, Edael, 3-3. Afirmativo, total 9908, vento é 1,40 graus, uma dúzia de nós, livre decolagem, cada um no zero. Livre decolagem, total 990. A 9908 decolou aos 48, o controle em 1-2-0-8, bom voo e boa noite. Possível contato controle 20-8, muito obrigado, boa noite, bom trabalho, senhor. Controle Salvador, boa noite, total 9908. Total 9908, contato radar, tudo mantém o nível 320, mantém a saída da EL. Tive ascensão 320 na EL, total 9908. Torre Salvador, usando 3305 para o contato, sobe 85. Nossa autonomia de 3 horas e 40, até na Cuba Natal. 85, 3 e 40 Natal, tá livre o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0, chame pronto para a decolagem. Puta, 3-3-0-100. Pátio Uno, para o ponto de espera da 1-0, 3-3-0. Autorizado, Leda, 9908. Ok, obrigado.